Segunda parte: Os Fundamentos da Disciplina. Capítulo 6: Filhos de Deus. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deuteronômio 8:5. Já escrevi muitas vezes que a teologia emana de quem você é. Não importa no que você diga acreditar, sua teologia da justificação e sua teologia da justificação são expostas de forma microscópica no relacionamento com seus filhos. Talvez isso o faça coçar a cabeça por um instante, mas lembre-se de que não só queremos aprender a disciplinar nossos filhos de maneira bíblica, mas fazê-lo em contexto bíblico. Logo, esse pequeno livro não é uma lista de técnicas, e as escrituras não são uma pedreira de onde juntamos uma série de pedras. Desejamos apenas uma pedra, nosso Senhor Jesus Cristo. Pais e mães crentes devem criar seus filhos conforme o chamado que é feito aos cristãos, mas não é possível criá-los assim fora do contexto do Evangelho. Buscamos compreender tudo aquilo que fazemos pelo contexto do Evangelho da Graça. Não se trata de uma série de técnicas para pessoas de boa índole, decentes, respeitáveis, de classe média. Estamos abordando o assunto como cristãos, pessoas libertas pelo Evangelho de Jesus Cristo, e queremos ser usados por Deus para conduzir nossos filhos a essa mesma liberdade. Deuteronômio 8:5 explicitamente diz que o Senhor tem um relacionamento com os seres humanos, que se espelha na relação que um pai tem com seu filho. É preciso meditar nessa verdade e não apenas reconhecê-la. Moisés disse ao povo que considerasse com o coração e meditasse sobre isso. Um homem corrige seu filho e Deus faz o mesmo com aqueles que são seus filhos. Quando somos salvos, Deus nos adota como parte de sua família, e isso significa que estamos em um relacionamento entre pai e filho com Ele. O Senhor Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Logo, Deus é nosso Pai. As Escrituras geralmente fazem distinção entre justificação e santificação. A justificação estabelece o fato desse relacionamento, enquanto a santificação determina a direção dessa relação. A questão nisso tudo é que você é um filho de Deus pelo dom gratuito da graça de Deus. A santificação é o processo por meio do qual Deus nos comunica o que Ele deseja que sejamos, conforme crescemos em sua família. Deus não disciplina os filhos do vizinho, ele disciplina seus próprios filhos. As dores da santificação dão testemunho do fato de que somos filhos de Deus. Não existe santificação sem direção, e direção significa disciplina. Entendemos o que a Bíblia diz sobre Deus Pai e sobre nossa busca para aprender como disciplinar nossos filhos. Ao mesmo tempo, olhamos para o nosso modo de discipliná-los e aprendemos coisas sobre nosso relacionamento com Deus. A forma de agir com nossos filhos nem sempre é o melhor jeito de aprender sobre Deus, mas às vezes, pela graça divina, fazemos a coisa certa, e isso nos dá a oportunidade de aprender mais o que Deus tem feito em nossa vida.